Fala galera de cowboy, esse é o Country Listening Point, chegando em sua terceira edição. Programa que tem a intenção de trazer o melhor da música country internacional e também nacional. Nas próximas edições nós vamos ter aí música country nacional, coisa da melhor qualidade. Então aguardem, não deixem de conferir sempre as atualizações dos nossos programas no listeningpoint.sites.uol.com.br. Mandem sempre também as sugestões, as músicas que vocês curtem e querem ouvir aqui no nosso programa. Hoje no Country Listening Point nós vamos ter dois lançamentos, duas músicas que estão estourando nos Estados Unidos e que são muito boas. Nós vamos rolar também Tricky Pony, vamos rolar Vince Gill e vamos começar. Primeira música é lançamento, She Daisy, a música God Bless the American Housewife, no Country Listening Point. Lançamento Country Listening Point também, Kerosene com Miranda Lambert. I'm waiting on the sun to set, 'cause yesterday ain't over yet. I thought it's more- Love, love. Esse foi o sotaque mais caipira dos Estados Unidos, o ótimo som de Brooks & Dunn, Only in America. E agora, a fantástica Tricky Pony com On a Mission. Love. depois de Lee and Rhymes, rolando Big Deal, vamos curtir agora o fantástico Vince Gill com Little Liza Jane. Esse foi Vince Gill com Little Liza Jane, fechando a terceira edição do Country Listening Point. Nós rolamos também ainda hoje Big Deal, Lee and Rhymes, rolando Tricky Pony on a Mission, Brooks and Dunn, Only in America, e os lançamentos Miranda Lambert com Kerosene e God Bless the American Housewife com as fantásticas She Daisy. Esse é o Listening Point, trazendo o melhor da música country. Não deixem de atualizar sempre o programa, porque a cada 3 semanas a gente atualiza os nossos programas. Tem ainda o Dance e o Flash Listening Point. Vocês podem deixar inclusive as atualizações automáticas no seu iTunes. Tem lá o feed para vocês incluírem. Deixem sempre suas impressões, suas sugestões lá no listeningpoint.sites.uol.com.br. Obrigado, galera. Até o próximo programa.